Levantei cedo, juntei a boiada, a fé no peito, os pés no chão. Meu velho carro cantou na estrada e um pó vermelho levantou do chão. No passo lento saiu a jornada pra Romaria da Deus. Terra do Pai Eterno, minha jornada durou longos dias. Trabalhei duro o ano inteiro, fiz os meus planos pra Romaria. Pedi aos anjos pra iluminar meus passos e o Pai Eterno pra ser meu guia. Sou Romeu. Senhor, caminhando pra terra santa, velha trindade da fé e do amor. Seu santuário, templo sagrado em forma da cruz, onde meu Pai fez a sua morada com Santo Espírito e seu Filho Jesus. Dou meus louvores por chegar de novo na Terra Santa coberta de luz. Sou Romeiro que